1334, mantém a chegada no número 4 na aproximação. 3698, autorizado ponto, posição 90, ventana 30 graus 079. 2224, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 055, limite da zona que está proa por 20 milhas. Desça para 3100, altimetro 109. Queda zona 55, 3000, com 18, 2224, passareto, 240 lances de velocidade. Vai reduzir. Sete graus. Azul 5127, está autorizado o final do procedimento de LS, que está no zero, vai separar 2 ou 10, a teatro no zero, 1 ou 8, voo direto do dono, reporta estabilizado. Fala 074, hoje a sua identificação dessa via chegada do médio 1 para o meio de voo 060, ajuste o centro no 098. Aguardo. Voo 1334, é autorizado descida para o meio de voo 050. Sexy Alfa Juliette, é bom adiante da Juliette. Alfa Juliette, é contagem, 1033. Ok. Bola 098, copia. Boa 065, nessa prova está autorizando a interceptar o localizador. Direita 065, nessa prova intercepta 2224. Só isso conforme rota, transponder 5470, controle 120.8. Salo 370, outro 0, decola da pista 0, curva esquerda, Fuca, atenção de paz, chama 1208, chama 5470, gol 1098. Bola 098, protegimento para essa é a ponte pronto para o pushback do planeta. Tá, obrigado. O 1972, controle Salvador, SNB, explicação, essa via chegada no médio 1 para o meio de voo 070, ajuste ao treino com 1018. Passarei 8224, está autorizado o final do procedimento de aliança com o seu piscina 0, que separa 2 na série, apresenta autorizado, né? Tudo no retorno estabilizado. Autorizado, 2000, recorta 2224. Autorizado, Duna, o 224. Direto, Duna, para o 224. Paciente, Como 334, reduz a velocidade 2 ou mais. Desça para 310, alternação 0018. Zona 334, descida 310, 0018. Esposa com 0, azul 5127. Voo 1334, emissão redução 1809, eu fiz a próxima aproximação agora a 9 milhas, Alfa 172, passando a posição do volão. Desça para 3 a 0. Redução, voo na 334. Passando 2224, passando a zona chame turno, 118 decimal, 900 pela força. Passando 2295, boa, passando 2224. Salvador, boa, passando 2224, número 2, sinal pista na 0. Passando 2224, pode ter aproximação ao lado da pista livre. Gente, passando. Quatro estão autorizados, afinal do procedimento ele é taxi, fechando a zero, pista para 2 ou 3, reporte estabilizado. Estou autorizado, afinal do Chanel 074, pista para 3 montanhas, apresenta o direto do voo, altimetro 1-0, 1-8. Rádio 18, patente direto do voo, será? Quem é a posição? Alfa, Kilo, parte 3, 3, tem uma posição. Posto todo no 17. Autorizado com o pouso 1-0, vento 1-3, 0 grau, 0-7-9. Pouso 1-0, 3-2-4, confirma o vento? 1-3, 0 grau, 0-7-9. 7 graus. Autorizado, pushback estacionário, ponte taxi. Autorizado, eu postarei um ataque. Voo 1098. 1-3-4, confio. Voo 1972, reduz a velocidade 2209. Reduzindo 220, voo 1972, cruza agora o 080 para 060. Confere o 1972, vou separar 410, altímetro 1018, tráfego que precede na aproximação, agora a posição de 1 hora, meia dúzia de milhas. Rumo nordeste, passando 4.503 para 310, contando 309. Descendo 4.000, a gente vai ver se no 08, vou botar o 4, quando mais que a frente. Voo 334, estabilizado ali. Voo 334, chama agora a torre 118, decimal 9, por favor. 18, 9, 10. Na minha 074, está autorizado a final do procedimento de LF, que foi chama 0, que separa 2, 10, a porta estabilizada. Com as 2.000, se livra dessa, autorizada a chamar 6.074. Agora vamos para o 3-3-4. Solo 51 na Libéria Direita, Taxi Alfa Kilo 43, 5 Lima, posição. Alfa Kilo 43, poderia confirmar a posição? 5 Lima. 5 Lima. Alô, 2, 7, 3, 1, posição. 4 Lima agora. Quem está se ajudando hoje? Colô 334, autorizado por posição 0, vento no 30 graus 079. Eu vi com 0, voo no 334. Colô 334, 2. Voo 1972, está autorizado a sinal de procedimento ILS 78, pistão 0, você para 216, é posto estabilizado, segue o tráfego formado anteriormente, agora 7 horas. 72000, para o procedimento aqui, informado estabilizado, voo 1972. Chama agora a Torre 118, decimal 9, por favor. Junto ao 6, obrigado, boa noite, tchau. Por favor. Passando contato com a Bernal de Colégio, 3235, transpondo o Papa para o Evo 370. 370, Fuca e Sessão Zipa, 1090. POB 171, autonomia 0202. Tem, taxi via Índia, pode esperar a chamar pronto, altimetro no 018. Índia, pode esperar a chamar pronto, 018, 354. É, foi informado agora que a posição é 2 Romeu, ok? Tá bom, 2 Romeu também. Autorizado a final do procedimento LS pista 10, separa 210, altimetro 1098, ponto estabilizado. Em 22.000, via Vona 228. Azul 4062, chama a torre 118, decimal 95. 18, valente. Poxa, 9258, controle Salvador, sendo identificação dessa via chegada à bomba de 1 para o nível de voo 050. Ajuste a altimetro 0018. Azul, faz passagem ali, passagem, 1098, chama agora o Centro Recife, 125, caso negativo 125.4. Pro gol 1098. Secundário 125.4, sem teu novo. 1%, obrigado, bom dia. Boa noite. Chame por 118 decimal 9 18 95 1228. Rodor voa 1228, 2 vezes 0. 1228, boa noite, eu time 308. Última aproximação, vai dar a pista na Galiza. 37 da companhia está ligando na pista para decolagem imediata. Ciente, aguardando, vou no 228. Azul 4062, no solo 07, ligue na Fox, táxi alto, chame antes, táxi quilo. Fox de alto, antes da quilo. Lula 354, pistola 0, decolagem autorizada, vento 120 graus, 05 nós. Ano 228, pouso autorizado, pistão 0, vento 120 graus, 05 nós. Livre pouso, pistão 0, ano 228. Azul 4062, ingresso quilo, pátio 3, posição 3 linha. Pátio 3, 3 linha. Ano 354, decolou 09, chamo controle, Salvador, 1208, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Contato radar na decolagem, se você sair da Cuca, transição Caju para o meio de voo 230. Cuca Caju 230, 34. Fala, João Rona. E Fox Trans, Felipe na Fox Trans, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 02. Fox Trans, Alfa, Juliette, portão 2, dona 222. Canela 258, está autorizado o final do procedimento em evento 6-0, você para 2-6, altímetro 1-0-1-8, recontas está privado. Partiu 2.000 pés, é o final do X-Ray, repórter estabilizado 6258. Gol 1354, chame agora o centro Recife, 1-2-6-8-5, caso negativo 1-2-5, decimal 4. 2-7-5-2-5-4. Puxando o 6258, visual, senhor. Oxalá é 258, chama torre 118, decimal 9518. 895, tenha uma boa noite. Torre Salvador, boa noite, chama 6258. Chama 258, boa noite, traça da estrada, pistão 0, pouso autorizado, vento 120 graus, 0629, altímetro na 098. Via livre pouso, 6258, na 098. Salvador, passarei 2228, informação de alta, autorização confirma. Cruzado Conquista, nível 180, via rota do plano, pista em 110, após decolagem, primeira curva direita, saída Arboruno, traça elétrica, aciona o transponder, 547.000, controle Salvador, 120, décima 8. Cruzado Conquista, 110, decola 110, direita, Arboruno, elétrica, aciona o plano, Conquista, 547.000, transponder, 208, controle. Ah, contagio correto, chame pronto, parte 3, passando 2228. Salve 58 no solo, 521, livre direito, caixa autorizada Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06, 625. 2228, buscar estacionamento. Fechando o táxi, passarinho 2228. Tá parado. Passe 4 horas de autonomia, torna Salvador, 40 PLB. Fazendo 2228, táxi autorizado via parte, táxi em Índio, pode espera chame pronto, time 308. Passe 3 Índio, chama na pronto, pode espera, convite 2228. Dois controles, Salvador, levantação e verificação. Autorizado chegada a mão, vai pro Bipop, altímetro no 018, desça para o nível 050. Da 1-0 pontos, passaria 2-2-2-2. Ali decola, já estou no 4-0 graus, 0-6-2, eu passaria 2-2-2-2. Ali decola, 2-2-2-2. com 932, chame 208, vovô. 208, boa. Passarinho 2228. Olha, tá com o radar no outro lado, você pode fazer o radar do ônibus transelétrico para o meio de voo 180. E a Arboruno, transição elétrica até o 180. Está livre de restrição, passarinho 2228. Livre das restrições, o passarinho 2228. Confirme? Passarei 2228, cancelada as restrições livres na saída Arbor 1, chuva, para o voo 180, sem restrição. Sem restrições, 80222. Passa 2222 a próxima, para a sequência para todos. Afirma. Passa